Feliz sábado a todos. Hoje nós vamos conversar sobre um tema cujo título é Glória a Deus nas maiores alturas. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 7 para as considerações da palavra de Deus nesta manhã abençoada, dia de sábado. Hoje é o dia do Jovem Adventista Mundial e nós vamos conversar um pouquinho a respeito de Cristo enquanto muito jovem, né, na barriga da mãe. Aqui é o anúncio do nascimento do Salvador. E a partir do verso 1, a palavra de Deus nos diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia para eles lugar na hospedaria. Queridos, nesse dia do Jovem Adventista, nós lembramos que os jovens adventistas gostam de muitos assuntos: a biologia, a química, a física, a matemática, a literatura, a computação, a música, as artes. Os jovens adventistas são interessados em todos esses assuntos. E alguns deles são interessados na matéria da história. E todo mundo que gosta da Bíblia deve gostar de história, porque a Bíblia é o livro de história por excelência. E quem foi César Augusto? César Augusto foi um grande imperador romano. Foi ele que estabeleceu aquilo que nós chamamos de Pax Romana. Roma forçava a paz sobre os povos conquistados. Muito interessante isso. E Roma viveu um longo período de, entre aspas, paz, sob o qual o império floresceu com prosperidade e glória terrena. Augusto foi um administrador brilhante. Então ele estabelece o censo, no qual o povo deveria se recensear. A Bíblia não fala de quais eram os objetivos desse censo, mas provavelmente era manter atualizado o registro de impostos. A Bíblia fala muito sobre essa coisa dos impostos, né? Zaqueu era um publicano, alguém que coletava os impostos, e esses coletores de impostos, como até hoje, eles têm uma fama não muito boa, né? Eles vivem em meio ao suborno, às riquezas, à glória deste mundo. E Jesus escolheu para ser um discípulo um desses homens coletores de impostos. Alguém lembra o nome dele? Mateus. Levi Mateus estava na coletoria e Jesus foi até ele e diz: vem e segue-me. E ele, abandonando todo o dinheiro ali na coletoria, seguiu a Jesus. Mas como a gente gosta de história, a gente sabe que esse relato de Lucas 2, ele contém alguns problemas históricos, especialmente em relação a esse Quirino, que era aqui governador da Síria, em conexão com Herodes, que aparece lá em Lucas 1, verso 5, como rei da Judéia. Isso gera alguns problemas em relação à cronologia e à data do nascimento de Cristo. Mas isso tem uma lição importante a nos dizer. Em meio à história humana, que é complicada, que é intrincada, Deus conduz os seus objetivos para concretizar o plano de salvação para a humanidade. Há uma história obscura, uma história difícil, uma história complicada, que é a história do mundo. Deus conduz o seu plano e o Salvador nasce em meio à humanidade. A profecia declarava que o Messias seria um homem cujas origens remontam aos dias da eternidade. Miqueias 5, verso 2. E que ele seria chamado Nazareno. Mateus 2, verso 23. E esse título pode significar duas coisas: que o Messias seria reconhecido como alguém que viria de Nazaré, que moraria em Nazaré, aquela cidade, ou poderia ser uma referência ao fato de que ele seria um homem rejeitado e de má fama, porque em algum momento a Bíblia nos diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? João 1, verso 46. Ou seja, Jesus viveu num lugar discriminado. Possivelmente Nazaré era uma cidade muito pobre, violenta, que tinha uma população pequena, era uma cidade bem pequenininha, mas que tinha essa má fama, serem pessoas ruins. O mundo onde a gente vive não tem essas mesmas características? Pobreza, violência, dificuldade. Nós não vivemos nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Suíça, países ricos, e até eles estão passando por problemas, né? Nós vivemos num país considerado aí, algum tempo atrás, de terceiro mundo, pobre, difícil. E o Salvador viveu em um mundo exatamente da mesma forma. Jesus, na profecia, ele então teria essas duas origens, Belém e também Nazaré. E Jesus cumpriu essas duas nuances da profecia. José e Maria, eles eram da tribo de Judá, e a cidade de José era Belém, que era também a cidade de Davi. O texto nos diz que José, ele era da casa de Davi e da família de Davi. E eles foram para lá por causa do censo decretado por César Augusto. Estando eles ali para se recensear, os 9 meses de Maria se completaram e o Salvador nasceu. É interessante que eles estavam morando não na hospedaria, na ínsula, porque ali não havia lugar para eles. E ali o Salvador nasceu, foi deitado numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Onde é que os reis da terra nasciam? Nos palácios. Hoje em dia, onde é que os filhos dos ricos nascem? Nas melhores maternidades. Mas Jesus, o rei do universo, nasceu numa manjedoura, num lugar simples. Agora, o nascimento de Cristo foi em um lugar humilde. E não era um acontecimento da realeza da terra, mas enquanto isso fosse verdade, o céu estava comovido. Vamos ler Lucas 2, a partir do verso 8, que é a continuação desse relato, até o verso 20, que a palavra de Deus nos diz o seguinte: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada na manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Deus quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos a Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha dito a respeito do menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras no coração, meditando-as. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Aquela noite era uma noite como todas as outras. As pessoas estavam vivendo as suas vidas normalmente, tranquilamente, cada um fazendo aquilo que costumava fazer, todos inconscientes de um fato que mudaria a história da humanidade, não é verdade? Mas alguns homens estavam preparados para receber a revelação do nascimento do Salvador. Eram pastores que estavam trabalhando. Eles viviam no campo e guardavam os seus rebanhos durante a noite. Em meio à rotina do trabalho, né, eles estavam ali batendo ponto, cuidando do rebanho. E ali acontece algo maravilhoso. Um anjo do Senhor manifesta a sua presença sobrenatural. O mundo invisível se revela. E a sua atmosfera é a glória do Senhor. A luz, a paz, a perfeição, o amor, tudo isso manifesto na glória de Deus, espanta aqueles pastores que vivem numa terra de pecado, de morte. E obviamente, quando a gente contempla isso, a gente teme. E aqueles homens temeram. Quem está preparado para viver no céu? Quem está preparado para viver entre chamas eternas? É o que nos pergunta Isaías. E aqueles homens temem, e todos nós pecadores devemos temer. Aquele anjo é um ministro de Deus, a quem Deus enviou para dizer para eles que o Salvador havia nascido. E ele percebe que aqueles homens estavam com medo, estavam com dúvida, estavam perplexos, estavam sentindo aquela estranheza de ver o mundo invisível, os anjos. E aquele anjo diz: não tenham medo. Aquele anjo estava visitando aqueles pastores não para trazer juízo, condenação e morte. Lembra quando um anjo do Senhor apareceu no arraial dos assírios e matou em uma noite 180 mil pessoas? A visita dos anjos pode significar morte, condenação aos pecadores. Mas nesse caso não. Aqui era uma ocasião festiva, de muita alegria, de boas novas para todo o povo da terra. Hoje nasceu o Salvador, que é o Messias, o Cristo. E onde foi que ele nasceu? Na cidade de Davi. Bom, aqueles pastores já tinham um endereço para visitar, né? Vamos lá comprovar o que o Senhor nos disse. Agora, como distinguir o Salvador dentre outros pequeninos que nasceram e que tinham a mesma idade dele? E o anjo faz uma profecia: isso vos será por sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Ou seja, ele não estaria num quarto de hotel, na hospedaria, numa casa, ele estaria num lugar dedicado aos animais, envolto em faixas. É interessante que essa faixa, ela pode designar um fato muito interessante, que tem um significado muito profundo. Nós lemos no texto que José e Maria moravam em Nazaré, e por causa do censo de César Augusto, eles foram até Belém, que era a cidade de José. Existia um costume entre alguns judeus, quando eles faziam uma viagem, eles levavam consigo uma mortalha. O que é uma mortalha, vocês sabem? É um pano que servia para enrolar os mortos antes deles serem sepultados. Por que isso? Uma viagem naquele tempo era uma viagem que durava vários dias. Se fôssemos andar 50 quilômetros, talvez não conseguiríamos andar em um dia, em vários dias. Algumas pessoas nas viagens morriam, pegavam uma doença, eram assaltados por ladrões. Lembra da história do bom samaritano? O que aconteceu? Ele estava viajando, os ladrões pegaram ele, maltrataram ele, quase mataram. Acontecia às vezes as pessoas estarem viajando, serem assaltadas e morrerem. E eles levavam aquela mortalha para dar o quê? Um enterro digno a alguém da viagem que morresse. Quem sabe Maria pudesse morrer, José pudesse morrer, ou se eles fossem com algumas outras pessoas também. Se foram só os dois, alguns dos dois. Interessante que José e Maria, eles não estavam na própria casa deles, que era em Nazaré. E quando Jesus nasceu, é muito possível que eles não tinham onde enrolar Jesus. E eles enrolaram Jesus aonde? Nesse pano, nessa mortalha, designada a alguém que fosse morrer. Isso é muito interessante, porque o Salvador nasceu com o objetivo de morrer. Morrer para salvar o povo dos seus pecados. Mateus 1, verso 21. E quando você estuda o Novo Testamento, o livro de Hebreus vai se aprofundar nessa verdade, de que Jesus nasceu para morrer, para nos salvar. E vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 2, a partir do verso 9. Hebreus é um dos livros mais importantes do Novo Testamento. Em Hebreus vocês encontram verdades maravilhosas. Eu, sempre que eu prego, eu digo para as pessoas: leiam o livro de Hebreus, é um livro maravilhoso, vale muito a pena conhecê-lo e pregar sobre ele. E Hebreus 2, a partir do verso 9, nos diz assim: vemos todavia aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos os homens. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. E o verso 14: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e de sangue, destes também Cristo igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Irmãos, Deus se fez homem. Aquela criatura frágil, pequenininha, um neném, uma criancinha, era Deus que se fez homem. Pouco menor que os anjos, as suas criaturas. E ele fez isso para sofrer a morte, para realizar a salvação e para destruir as obras do diabo, para dar liberdade àqueles que estavam com medo da morte. E agora nós lembramos que nem a morte pode matar os filhos de Deus, aqueles que têm fé em Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, verso 25. Aquele menino nasceu para morrer, para que aqueles que morram tenham a chance de viver para sempre. Cristo nos socorre com a sua misericórdia, com a sua fidelidade, pois Ele mesmo realizou a propiciação pelos nossos pecados na cruz. E quando os pastores ouvem essa mensagem lá em Lucas 2, aparece um exército de anjos do céu, e eles começam a fazer a mensagem musical. E qual é o conteúdo dessa mensagem no verso 14 de Lucas 2? Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. O livro de Isaías nos diz que Deus, o teu Deus, é aquele que habita nas maiores alturas, na luz inacessível ao homem, mas Ele também habita com humilde e contrito de coração. Pessoas humildes, simples, normais, como eu e vocês, Deus habita conosco, porque Ele nos quer bem. Essa é uma pequenina estrofe e uma grande lição. Deus quer bem aos homens. Esse é o conteúdo fundamental do Evangelho. Deus te ama. É isso que devemos pregar ao mundo. Deus ama todos os homens. E sabe que é difícil a gente ouvir essa mensagem? Nós estamos acostumados a ouvir a mensagem de que Deus está triste e tem desagrado pelos homens por causa dos seus pecados. Como se a redenção não houvesse sido realizada. É claro que Deus odeia o pecado, Isaías 61, verso 8. Mas em Deus existe perdão, existe poder, existe amor, existe redenção no Evangelho. E tais verdades são franqueadas a nós para serem proclamadas a todos os homens a quem Deus quer bem. Mas quem são os homens? Me respondam. E se vocês não tiverem coragem de responder, eu respondo. Sabem quem são os homens? São bêbados, são assassinos, são políticos corruptos, são ladrões que entram na sua casa e roubam as suas coisas, são drogados, são homossexuais, são pastores ladrões que roubam dinheiro das pessoas, mas não pregam o Evangelho. Esses são os homens a quem Deus quer salvar, a quem Deus quer bem. E a única forma de salvar esses homens é mediante o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer em Jesus. Romanos 1, verso 16. Mas crer em Jesus não é só acreditar nele, porque o diabo também acredita. O livro de Tiago nos diz: os demônios creem e tremem, morrem de medo e não serão salvos. Portanto, crer em Jesus para a salvação não é só acreditar, mas é confiar e se entregar nas mãos dele, dar glória a ele nas maiores alturas e na terra. Glória seja a Deus. Aqueles pastores foram a Belém e comprovaram a palavra do Senhor. Eles encontraram a criança exatamente da forma como os anjos haviam profetizado. E no caminho de volta, eles glorificaram a Deus, louvando ao Senhor, por tudo aquilo que eles tinham presenciado. Mas e você? Você ouve a palavra? Conhece a palavra? Comprova a palavra que Deus te ama, que Deus cuida de você, que Deus é fiel, que Deus ajuda. Participa dessa palavra, louva a Deus, ora a Deus, prega a palavra de Deus, faz o teu trabalho missionário, ajuda as pessoas. E será que nós podemos, no meio de tudo isso, nos contentar com a falta de alegria, com a falta de paz? Lembra o que os anjos dizem? Eu estou trazendo uma notícia que é motivo de grande alegria, porque o Salvador nasceu, Ele vai realizar a salvação, e hoje nós sabemos que Ele já realizou a salvação na cruz do Calvário. Se nós cremos nisso e confiamos nisso, onde está a maior alegria, a maior paz, a maior fé de que isso é verdade? Como Maria, nós devemos guardar tudo isso no nosso coração. E quando a gente guarda isso no coração, isso vai transformando a atmosfera da nossa alma, em uma atmosfera de alegria, de fé, de certeza na salvação, de amor por Deus e amor para com os homens a quem Deus quer bem, ainda que sejam pecadores, porque lá fora são pecadores e aqui dentro é diferente? Todos nós temos os nossos erros e pecados. Devemos guardar isso no coração, até que isso nos transforme, nos inunde com a verdade e nos impulsione a pregar a palavra de Deus. E é assim que nós daremos glória a Deus. Mas talvez você seja um cristão ou uma cristã que não tem essa experiência real e prática da paz, da alegria, do bem. E se você não tem, algo está errado, irmãos. E se algo está errado, eu gostaria de pedir para vocês olharem para Cristo. Cristo nasceu e foi envolto numa mortalha, nasceu para morrer, e Ele nasceu para morrer por você, para te perdoar todos os pecados, para te transformar o coração, para te transformar os relacionamentos, para te ensinar a viver, porque Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância, perdoando aqueles que erram contra você, amando as pessoas e vivendo em uma atmosfera diferente do que as pessoas têm vivido, em busca do pecado e de tudo aquilo que não presta. Jesus está pronto para nos perdoar, porque Ele quer o nosso bem, o meu, o seu, de todos os seres humanos. Você acredita nisso? Quem não crê nisso, não tem o que fazer aqui dentro. Mas se você está aqui dentro, eu creio, é porque você acredita nisso. E se você acredita nisso, creia naquele que morreu por você. Creia naquele que veio a esse mundo para fazer isso, e não descansou enquanto não cumpriu o seu propósito. Ele foi a Jerusalém, Ele carregou a sua cruz fora das portas, e Ele realizou o perdão de todos os nossos pecados. Nós vamos orar a Deus, irmãos, agradecendo, se entregando, o amando e lhe dando a glória que Ele merece. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso e Todo-Poderoso Pai, obrigado porque o Salvador nasceu para morrer por nós e Ele realizou a redenção na cruz, Pai. E por isso, Pai, queremos reafirmar a cada dia que aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Aquele que unicamente pode nos purificar de toda malícia, vaidade, pecado, orgulho, violência, maldade, falta de amor e falta de fé, Pai. Que o Senhor nos perdoe a cada um de nós, os nossos familiares também, os nossos amigos, amigas, a nossa comunidade, para que todos tenham a oportunidade de aceitar a Jesus e serem salvos para o Teu reino. Que Jesus nasça no coração, nos ensinando a Te amar, Senhor, e amar todas as pessoas. Dá-nos a Tua graça para esta semana e para todos os dias da nossa vida. Que o Seu amor nos salve. Em nome de Jesus nós Te oramos. Amém.